Panamá 250, completa final ILS, chame a torre, 18 decimal 6. 18, bom dia. Oceaner 6250, bom dia, vou passar esse ar no baixo travado. Oceaner 6250, será que foi avistado? Autorizado pouso pista 10, vento variável 09, QNH 108. Paciente, nível pouso 10, Oceaner. Autorizado táxi, reporte para cruzamento da pista 1028. Meia 250 no solo 09, ele fez pela direita, chama o solo 1209. 209, Adivar, 6210. 250. Salvador, o trip 5414, cliente da OSA. Trip 5414, sua identificação, autorizada a chegada Mari, deixa para o nível de voo 050. Autorizado Mari para o 050, confirme trip 5414. Afirmativo. Sempre. 02, aguarda. Nome é 319, chão centro Recife 1251, alterna 133 e small 25. 251, 2325, próximo dia. 63 do nono, 251, 3625, ok? Confirme? O nono confirmou, 251, 3625. Aceite. Gente, na Taxi Delta, chame solo frequência 1219. Na escuta do solo. Olimpo 03 na escuta do solo. Olimpo 03 na escuta do solo. O 03 ingressa Alfa, segue depois com pintura da Avianca. Ingressa via Juliette, Índia, no ponto espera da pista 1 no 0, chama tu em 1 no 8, decimal 612, que é negão no 0, 1 no 6. Para 250, ingressa Juliette, seu portão 02. Juliette, parte 02. 2-3. Lima Delta Lima, visual com o campo. Positivo, já visual com o aeródromo. Próxima rotatória, Lima Delta Lima. Chama a torre agora, 198, decimal 6. Chama a torre, Lima. Salvador, bom dia, Papai Romeu, Lima Delta Lima. Lima Delta Lima, chame final para pouso lá de peixe. Chama lá na final, Lima Delta Lima, já na versão da rotatória. Beijo. Gente da Oscar, autorização 380 para Guarulhos. 380 para Guarulhos, prepara 360 da Elio da Bridge. Um minuto, cópia. 360 da Elio da Bridge, o gol 1983. Pronto, cópia. qual pegou no 983? É 983, autorizado Salvador Guarulhos, via Uber Zulu 16, após Belo Horizonte, após DCT Trive. Decola, correção. Nível autorizado é 360, realiza o perfil da saída da Leda, após Leda Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Decola da pistona 0, curva à direita, aciona 5525, controle 120 decimal 8. Poderia comprar uma transponder, não copiou? 5525, controle em 120 decimal 8. Gente, então autorizado 360 para Guarulhos, a saída da El Transição Leda, Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, após Bridge Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive. O transfone é 5525 e o controle é 208, voo 983. 5544, isso é para 2010, ajuste no 08, autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. 1098 para 2000, reportará estabilizado, trip 5498. 5494. Portão 5, gol 1983, obrigado. Para o trip 5494. Antena, trip 5494. De baixo, confirme para o trip 5494. Mantenha o perfil, trip 5494. A gente manterá o trip 5494. Lima Delta Lima, nacional para pouso. 7, chama o solo controlado, Lima Delta Lima. Para solo, Lima. E o restante conforme a rota do plano. Nível autorizado é o 360. Eles perfil da saída da El Leda, após Leda, posição Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco. Decola da pistão no zero, curva à direita. Aciona 5533, controle em 120 decimal 8. Autorizado, 5533-1208. Cotejamento correto, reporta pronto no portão 03. Olimpo 03, decolado às 2, último controle 1208. Na Controle 208, Olimpo 03. IADS, o TRIP 5414. TRIP 5414, completa sinal ILS, chame a torre, 18 decimal 6. Muito obrigado, 186, TRIP. TRIP 5414. Controle Salvador, Olimpo 03, no perfil da DAEL. Olimpo 03, contato radar, passando 3.800 pés, voltado nível de 210, saída da DAEL. Afirmativo, saída da EL, é, solicita inicialmente nivelar 6.000, Olimpo 03. Ciente, Olimpo 03. Tá travado, vai passar externo agora. 5414, sendo que está autorizado por pistão 0, vento 080 graus, 019, Kenengal no 018. Ciente, autorizado pouso na 10, o TRIP 5414. Zero sete, prossiga. Tudo, comandante? Gente, aguarde, após autorizar isso a decolagem, o TRIP está já na curta final para o pouso. Salvador do Olimpo 03 solicita acender até 8.000. Voltado 080, autorizado decolagem com próximo reporte fora do solo, vento 060 graus, 069. Guardião 07. Guardião 07, fora do solo 25, chama controle 1208. E 5414 no solo 25, me pedi pela direita, chama solo 1219. Lembrando na direita 1219. Obrigado e bom dia. Por favor, subi para o CAB. Já avisou lá o CAB. Direto CAB, Guardião. Deve cabo prosseguindo. solo, bom dia, o trip 5414 está livrando. 5414, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, 5414. Visual com cabe, Guardião 07. Prossiga para o controle. Visual com cabe, Guardião 07. Guardião 07, frequência livre. Certo. Pano 983, no gate 5 para o pushback acionamento. Pano 983, autorizado o pushback acionamento no 5, chama para o táxi. Autorizado a chamar para o táxi, voo no 983. 5414 no 4, mantém a posição antes da Juliette. A aeronave vai puxar, após a aeronave livrar o eixo, vai ser autorizado o táxi a terremoto no 4. 7, vamos manter antes da Juliette e após a aeronave puxar, pode ser no 4, o 5414 no 4. Solo Chanel 61140, autorização Recife, por favor. 61140, prepara para o Caracaju, nível 350, pré-aprovado. Um minuto, 4. Salvador, bom dia, TAM 3198, faça 170 para 150 com a informação ótima. Tempo 06 está autorizado. 3198, essa dedicação chegada a Mari, desça para o 050. 050 da Mari, TAM 3198. Responde o tempo total de voo. No 4, a visual com a aeronave da Gol efetuou um pushback no portão 5. Visual. Após a aeronave livrar o eixo de ingresso, autorizado táxi via Juliette, parte 1 no remoto no 4. Juliette, após a aeronave da Gol livrar, então a gente prossegue com o táxi aí na Juliette, parte remoto no 4. Entendi, confirma. Certo, comandante, só pra gente pontuar, eu preciso de uma coordenação prévia para ativar essa área, porque envolve outros órgãos, ok? E só observando que isso não tem sido, não tem sido a realidade que está acontecendo. Olhei pro 03. Vamos checar aqui a informação que o senhor acabou de me passar, pra gente ver se está acontecendo algum erro de procedimento. mas há uma previsão que liga diretamente aqui para o controle, na pessoa do supervisor ou do mais antigo aqui do órgão, para que a gente faça as coordenações necessárias junto ao centro de controle e aos APPs adjacentes, ok? Só para a gente corrigir aí, tentar passar essa informação aqui diretamente para o controle, que aí a gente faz as coordenações necessárias aqui, que é a jurisdição da área nossa aqui, ok? Eu vou ligar para o colega da torre aqui e vou passar essa informação para ele também. Eu agradeço a colaboração. No 397, aguarde um minuto, a aeronave vai ingressar via pátio, pode vai ser autorizado o seu pushback no 3. Tomador, gol 1983, para o táxi com 1-3-2 a bordo, 4 horas e 9, atalhando o galeão. Confirmando as informações, 1-3-8, 4 horas e 9 minutos, galeão. Táxi via Índia e Alfa, posso esperar a chamatura em 1-8-6-6-2, que é negão no 0-8. Contrado no 0-3-0 táxi, 1-8-6, request informações, voo no 9-8-6. O 35494, aguarda a aeronave da Gol inicial táxi, após estar autorizado o seu ingresso de Juliette e moto no 4. Ciente, o 5414. 1393, aguardando a aeronave da companhia passar a sua retaguarda, após autorizado o pushback no 3. Minha 1140.4. Prossiga. Autorizado Salvador Recife, via Uplusk 58. Nível autorizado 350, realiza o perfil da saída para o Caracaju, decola da 1-0, curva à esquerda, aciona 5537, controle em 1-20-8. 0 aprovada, 358, pouca transição a Aracaju, curvando à esquerda após a decolagem, 5537 no transponder, e o controle 120.8. 350 para o Caracaju, cotejamento correto, chama pronto no 02. Bom dia, 1983, pronto, 0010. 1983, autorizada, além de decolar pistão no 0, vento 230 graus, 02 nós. Além de decolar 1-0, 1983. Está 3198? Está 3198, mantém a chegada. Mantém a chegada, 3198. Três 1 9 8 Salvador, Gol 1397, com 137 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, Terra da Leão, próxima data.